Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Em dezembro de 1980, os Clash editaram o 4º álbum da carreira e, na sequência do clássico London Calling, na altura lançado como duplo álbum, os Clash não fizeram por menos e colocaram nas lojas um épico de 3 LPs com 36 faixas e que apelidaram de Sandinista. Esta foi a maior extravagância da sua carreira, não só em termos musicais, com inúmeras experiências, com vários estilos, mas também em termos políticos. Reúne algumas das canções mais politizadas dos Clash, facilmente identificáveis com ideais de esquerda, que começam, aliás, pelo título do registro que se refere ao Partido Socialista da Nicarágua e aos seus membros, os Sandinistas, e que na altura da produção do álbum fizeram uma revolução, colocando fim a um regime ditatorial naquele país da América Latina. Na altura da sua edição, Sandinista não foi muito bem recebido. Muitos críticos apontaram o dedo à existência de tanto material, de onde era difícil retirar um bom punhado de canções. Além da quantidade, estava claro a existência de tantos estilos musicais e que, na opinião da crítica, faziam com que o álbum não tivesse um fio condutor. Mas, ao longo dos anos, Sandinista adquiriu o estatuto de clássico e é exatamente pela aparente desordem das suas faixas que reside grande parte do seu fascínio. Os Clash levam o punk onde ninguém acreditava que pudesse ir e, dessa forma, ajudaram ao desenvolvimento do género para a década seguinte, provando que não era preciso ter uma canção agressiva com guitarras simples e gritantes para se ser punk. Sandinista dos Clash, para ouvir a partir deste momento na Radar, início com 2 dos seus singles e hoje temas fundamentais no percurso do grupo britânico. Primeiro, The Magnificent Seven, inspirado pelo hip-hop old school de Nova York, em grupos como Sugar Hill Gang ou Grandmaster Flash and the Furious Five. É tido como o primeiro grande sucesso de rap vindo de artistas brancos. O próximo grande êxito a fazer esta ponte entre a nova música negra e a pop seria Rapture, dos Blondie, lançado 6 meses depois. A seguir, a Magnificent Seven, Sandinista prossegue com Hitsville UK, num dueto entre Mick Jones e a namorada da altura, Alan Foley. Depois, mais 2 músicas, o blues tradicional revisto por Joe Strummer, Junko Partner, e Ivan Meets G.I. Joe, com voz do baterista Topper Hedden, The Clash, em 1980. Lunch bell ring, take one out, do y'all. can sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man, so work in cages, hit the town. He drinks his wages, your friend, your swing. But did you notice you ain't getting your friend, your swing? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire and engines came to the jacket at the 7-Eleven. Was good, but he has sense. Engels, Lenin, the necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true. You can be false, you'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse, Dixon, both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous is a billion million? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Hey! O fascínio dos Clash por outros estilos musicais, para lá da emergência do punk, é notório durante a digressão americana de 1979, em promoção ao segundo álbum Give Em Enough Rope. Em solo americano, os Clash fizeram questão de, nas primeiras partes dos concertos, terem algumas das lendas do blues, R&B e do rockabilly, como, por exemplo, Bo Diddley, Sam and Dave, Lee Dorsey, Screaming Jay Hawkins e Joe Ely. Também contaram com a presença dos Cramps, outro grupo que recuperava muito do som rockabilly americano. As duas digressões americanas em 1979 e os ensinamentos recolhidos na estrada foram a grande inspiração para o álbum London Calling. Neste registro, editado mesmo na reta final de 79, os Clash partem do punk, mas indicam também novos caminhos. Desde logo o reggae, estilo que estava bem próximo dos elementos dos Clash, pois viviam e frequentavam o bairro de Brixton, onde morava a comunidade afro-caribenha. Além do reggae revisto segundo as linguagens do punk, os Clash aventuraram-se pelo rockabilly, pelo som R&B de Nova Orleans e pelo roots rock. De forma a incluir tantas influências, o grupo decidiu fazer um álbum duplo, a que deu o título de London Calling e que já passou pelo álbum de família. Entretanto, na radar, o regresso a Sandinista, mais algumas músicas deste triplo álbum, agora com The Leader, depois Something About England, ainda Rebel Waltz e Look Here, tema escrito por Moose Ellison, pianista de blues do Mississippi, os Clash, em 1980. Secret leaflet. Have the boys found the leak yet? Molehill set the wheel in motion. Downfall picks up locomotion. To meet a minister, the leader never leaves a door ajar. Swings the whip from the Boer War. The people must have something good to read on a Sunday. He wore a leather mask for his dinner guests. Totally knew them with deep respect. Proposed a toast to the boat's guests. The feeling of power and the thought of sex. The people must have something. Fume and the feel of a vulture. Driver waited in the embassy car. Fat man trapped to set the catcher. The girl let the thin man touch her. Mixing question, drunken laughter. Ministry car, wait a minute. Minister knows his own affair. The people must have something good to read on a Sunday. They say the immigrants steal the hubcaps of respected gentlemen. They say it would be wine and roses if England were for Englishmen again. I saw a dirty overcoat at the foot of the pillar of the road. Propped inside was an old man who time could not erode. The night was snapped by sirens. Those blue lights circled past. The dance hall called for an ambulance. The bars all closed up fast. My silence gazing at the ceiling. I'm roaming the single room. I thought the old man could help me. If he could explain the gloom. You really think it's on you, you really think about it too. The old man scoffed as he spoke to me. I'll tell you a thing or two. I missed the 1418 war, but not the sorrow afterwards. With my father dead, my mother and all my brothers took the pay off hoods. The 20s burned the northern fair. We'll be right back. in the fancy. Our England was on the low. Com a capa a reproduzir o layout do álbum de estreia de Elvis Presley, mas com o baixista Paul Simonon prestes a quebrar o baixo em palco, London Calling transformou-se no mais emblemático disco dos Clash, um dos mais populares do punk e hoje considerado um dos grandes álbuns rock do século XX. Foi um sucesso tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, onde finalmente os Clash conseguiram romper pela Billboard. O single Train in Vain chegou ao número 23 do top americano, enquanto que no Reino Unido foi London Calling que escalou a tabela até número 11, a mais alta posição de qualquer single na carreira do grupo. Já o álbum chegou a número 9 e nos Estados Unidos à posição 27, isto já em 1980. É neste período de aceitação do público e crítica que nasce o termo The Only Band That Matters, adotada imediatamente pelos fãs e pelos jornalistas de música. A frase remete para as várias facetas do grupo. Os músicos eram politicamente ativos e muito críticos em relação aos governantes. Era também muito provavelmente a banda da geração do punk mais dotada em termos técnicos no domínio dos instrumentos. E apesar de sempre permanecerem fiéis à filosofia do punk, estavam sempre a tentar puxar os limites do género, citando outras referências. No caso de London Calling, do reggae, ska, blues e rockabilly, e já em Sandinista, o grupo experimenta em estúdio com algumas eletrónicas, efeitos de cassetes, tudo peças essenciais para adornarem investidas por outros géneros como jazz, gospel, folk, rap e até dub. Sandinista acaba por ser também um disco crucial quando a indústria musical começa a pensar a world music e o seu potencial para a música pop. Neste campo, o maior sucesso, nesta altura, acaba por ser Graceland, de Paul Simon. Na Radar, o regresso às canções que compõem Sandinista. Agora fechamos o primeiro LP com The Crooked Beat, pelo meio Somebody Got Murder e One More Time. E a fechar esta sequência, a versão dub para One More Time, denominada simplesmente como One More Dub. Stop the car, let's make a midnight run across the river to South London to dance to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension off, stepping in and out of that crooked, crooked beat. Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown, stepping with the rhythm of a musical beat, drowning out the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. It has a crooked past, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens, well, they'll be taking one and all teachers. Whoa! France, France, you wanna laugh through dance. This particular one is a cookie, cookie beat. Woo! Wow! It's the plan! No! It's Sounds like murder. Those scores.

Em inícios dos anos 80, os concertos dos Clash na Europa e Estados Unidos foram um enorme sucesso. O consenso que London Calling reunia deu aos Clash um público maior e, ao vivo, a banda era uma máquina imparável de rock and roll. Com os dois vocalistas e guitarristas, Joe Strummer e Mick Jones, no baixo Paul Simonon e na bateria Topper Hedden. É também nesta altura que sai o filme Rude Boy. É um misto de ficção com documentário. O filme conta a história de um fã dos Clash que larga o seu emprego para conseguir ser roadie do grupo. Rude Boy inclui filmagens dos Clash em estúdio, a compor e a gravar, e ainda imagens ao vivo. A banda não gostou muito do filme, mas quando a obra passou pelo Festival Internacional de Cinema de Berlim, Rude Boy venceu a menção honrosa por parte do júri. Entretanto, e com o arranque da nova década, os Clash tiveram a ideia de lançar um single todos os meses, tal era o ritmo da criatividade do grupo. Porém, a editora CBS não gostou muito da ideia, nem do facto dos Clash terem gravado e editado um single apenas na Holanda. No verão de 1980, os Clash reuniram-se com o DJ e produtor de reggae jamaicano Mickey Dread para o tema Bank Robber. O single era uma aventura dos Clash pelo estilo do dub, rendidos ao ritmo e à produção dub, onde se realça, claro, os ecos nas vozes e instrumentos, a matriz deste género de música vindo do universo do reggae. O single saiu apenas na Holanda, mas o sucesso foi tal e os pedidos dos fãs foram tantos que a editora CBS não teve outra solução senão lançar o tema também no Reino Unido. Esta incursão dos Clash pelo dub foi o ponto de partida para a aventura do álbum seguinte, ao qual regressamos agora na Radar. Sandinista prossegue com Lightning Strikes, depois Up in Heaven e Corner Soul. E fechamos esta sequência com os temas Let's Go Crazy e If Music Could Talk, 5 faixas do álbum de família desta semana. Okay, we're back again. And of course, you're listening to WBAI in New York, and this program is Labrish. My name is Haptah Selassie, and we're speaking with Baba, or maybe Ras Baba. Can I give a message? Hello? Go ahead, man. Yeah, I'd just like to say, let's have some music now, huh? Okay. Thank you. You're Yeah. Drums tonight, Alfonso. And I'm also, as Sir Collins, is calling for peace in the carnival and love. And also all the youth, the young generation of today, I am begging them and I'm preaching to them and I'm selling my record, I'm selling clothes, I'm selling cloth to help the young generation of England today. Black, white, pink, blue, you name it. And all you millions out there, come down and have a nice time. The carnival is nice. We're squeezing everybody, but we're having a great time here. Oh, and every one of us who gather here are we are little and who is on this earth today to make peace and love within the world and also to help the young generation of tomorrow. Yes, Andy. That means we don't want no war at this carnival this day. All we want is just peace, love, happiness, and joy for that. Yeah. O álbum Sandinista começou a ser gravado em fevereiro de 1980 em Manchester, mas logo de seguida percorreu outros locais à volta do mundo, refletindo também a aparente desordem que percorre estes três LPs. Além de Manchester, Sandinista passou por Nova York, por três estúdios diferentes, na primavera de 80. Depois, no verão, mais algumas músicas foram captadas em Kingston, na Jamaica, e finalmente regressou a casa para Londres. O disco é produzido essencialmente por Joe Strummer e Mick Jones, mas tem as contribuições nas misturas e captações de vários nomes espalhados por estas diferentes cidades. O jamaicano Mickey Dread volta a colaborar com os Clash ao fazer versões dub para algumas das faixas deste disco, assim como ao proporcionar algumas falas ao longo do registro. Grande parte das músicas, mesmo que sejam em formato rock, têm muita influência do dub, com uma parede densa de eco nas vozes e instrumentos, em particular nos ritmos de bateria, por exemplo, com o som da tarola a prolongar-se no tempo. Sandinista teve ainda uma série de convidados especiais, desde logo Norman Watt-Roy, de Ian Dury and the Blockheads, que substituiu Paul Simonon durante algumas gravações em Nova York. Também participaram a cantora Ellen Foley, namorada de Mick Jones, Ivan Julian dos Voidoids, Liu Lewis dos Eddie and the Hot Rods e Timon Dog, futuro elemento dos Mascarellos com Joe Strummer. A estes músicos junta-se ainda o ator Tim Curry, que oferece a sua voz ao tema The Sound of Sinners, exatamente a música que vamos escutar agora na Radar. Depois continuamos a ouvir Sandinista com Police on My Back, originalmente interpretado pelos Equals nos anos 60, também Midnight Log e The Equalizer, e lá mais à frente o single The Call Up, e também o tema mais político dos Clash até esta altura, a faixa Washington Bullets, com uma letra que conta de forma muito resumida as revoluções da América Latina, desde a Revolução Cubana, passando pelos sandinistas na Nicarágua. O tema faz uma crítica feroz à política externa dos Estados Unidos, mas condena também os crimes levados a cabo pelo regime soviético. O reggae político dos Clash, daqui a pouco, no álbum de família. As the floods of God wash away sin city, they say it was written in the page of the law, but I was looking for that great jazz note. Destroy the walls of Jericho, the wings of fear whip away the sickness. The message on the tablets was a valium. The planet formed that golden cross, Lord. I see you on the holy crossroads. After all this time, believe in Jesus. Thank you all for coming this week. The collection boxes are at the end of the Congregational Hall. Hope to be with you next Sunday afternoon, 3:30 next week. Cheerio. Swollen by the lines, the leaking old computer of fingerprints and names. Swimming in the river. occasion. First come public safety, then second come the nation. You won't believe it now, but there'll be some illumination. For my scum to realize they fucked the operation. The anchor and foundation of a multi corporation. They don't believe in crime, they know that it exists. To understand what's right and wrong, a lawyer will choose. A lawyer's working. Speaking of the devil, he ain't been seen for years. Except every 20 minutes, he's in for 20 years. I don't believe in books, but I read them all the time. Thank you. família. mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember a Lenny in the days before, before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. El Verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color, the bullet is a spray of lead. Chinese get in a war-torn swamp, stop any mercenary and check the British bullets in his armory. Estivemos com Washington Bullets dos Clash no álbum de família desta semana. Esta é a música mais política do grupo, pelo menos até este momento na carreira, em 1980, quando editou Sandinista. O título do álbum é também ele um manifesto político, numa clara homenagem à Frente Sandinista de Libertação Nacional, o Partido Socialista da Nicarágua, e que em 1979 iniciou um processo revolucionário naquele país da América Latina. Os sandinistas tiraram do poder Anastácio Somoza Debayle, terminando assim com a dinastia Somoza, que governou a Nicarágua desde 1937. Já o próprio nome Sandinista vem de Augusto César Sandino, o líder da rebelião da Nicarágua contra a ocupação do país pelos Estados Unidos em inícios do século XX. A escolha do título para este álbum triplo dos Clash, além da política, terá também a ver com o seu exotismo quando pronunciado em inglês, o que remete também para muita da música que integra o registro. O punk do grupo quebra barreiras rumo à world music, com a inclusão de ritmos, texturas e instrumentos, como por exemplo as marimbas, pouco usadas em território do rock, muito menos do punk. antecipa, claro, a moda dos anos 80, em que a pop foi buscar inúmeras referências à world music. Já aqui lembramos Graceland, de Paul Simon, mas podemos falar também de nomes como Blondie, Talking Heads, Brian Eno ou Peter Gabriel, entre outros. Vamos escutar mais alguns temas de Sandinista, agora na Radar Broadway, também Lose This Skin e Charlie Don't Surf, e para o final da sequência, duas músicas, Mansfort Hill e Junkie Sleep. São cinco faixas de Sandinista, os Clash em 1980. It ain't my fault, it's 6 o'clock in the morning. He said it coming out of your mind. When he found I had no coins to bum, he began a chest of fire. Born in a depression, born out of a good life. In the back of the car, I'm telling you this, mister, don't be put off by looks. I've been in the rain and I took those right hands. Yeah, time.

Well, I have actually survived. Right, you are, right, you are. Afternoon, middle of the night, just the difference, and it don't take time. Don't think I. De forma a conseguirem editar o novo álbum, os Clash tiveram de delinear um plano para convencer a editora. Álbuns triplos na história do rock ainda hoje são coisa rara, muito mais em 1980. Eram raros e muito dispendiosos. Para o disco chegar aos fãs e com um preço mais baixo, apenas pelo custo de um disco duplo, os elementos dos Clash decidiram não aceitar os royalties sobre as vendas dos álbuns. Ao abdicarem dos royalties, que iriam todos para a editora, o grupo lá conseguiu que o álbum fosse produzido, editado e, mais importante que isso, que os fãs o pudessem comprar por um valor mais baixo, tal e qual como acontecera com London Calling. Finalmente, a 12 de dezembro de 1980, Sandinista dos Clash chegou ao mercado. E, surpreendentemente, pela primeira vez, os Clash venderam mais cópias na América do que no Reino Unido. A maior parte das críticas foram duras, referindo que era difícil exprimir um álbum completo destes três discos. No entanto, alguns jornalistas musicais compararam mesmo Sandinista ao álbum branco dos Beatles, aplaudindo a coragem, o arrojo em experimentarem novos caminhos para além do som característico dos Clash. Sandinista acabou mesmo por liderar algumas das mais conceituadas listas dos melhores do ano. A Rolling Stone coloca-o hoje na posição 404 da lista dos 500 melhores discos da história e a revista Alternative Press incluiu-o na tabela dos 10 melhores álbuns político-revolucionários. Na Radar, mais algumas faixas deste épico dos Clash, agora com Kingston Advice, pelo meio da Street Parade e Version City, e a fechar a sequência Living in Fame, os Clash em 1980. Please. I've had an awful lot of requests recently asking what happened to all those old songs. So just for you tonight, we're winding the clock up and playing them for you. I've always wanted to cross the ocean. I've always wanted to cross the sea. I've always wanted to go to the land. There is a great adversion city. Em 1981, os Clash editaram o single This Is Radio Clash, que vinha demonstrar mais uma vez, como tinha acontecido com Sandinista, a facilidade dos Clash em misturarem diversas referências musicais para lá do punk rock. Nesta altura, a banda pensava já no sucessor do triplo álbum. Projetaram então um disco duplo que depois passou a um álbum simples após uma série de complicações durante a produção de Mick Jones. Ao simplificarem o processo, os Clash criaram Combat Rock, o seu maior sucesso comercial. Should I Stay or Should I Go foi o primeiro single e um enorme êxito radiofónico. Seguiu-se outro dos temas de Combat Rock, Rock da Casbah, que entrou diretamente para a 8ª posição do top americano e que, na época, integrou a primeira fornada de telediscos em alta rotação na recém-criada MTV. Após Combat Rock, as relações entre os vários elementos começaram a complicar-se, primeiro com a saída do baterista Hidden, que foi despedido devido ao consumo de droga, e depois começou o embate entre Mick Jones e Joe Strummer. Várias lutas internas, algumas literais nos bastidores de concertos, levaram à saída de Mick Jones a 28 de maio de 1983. Os Clash, então liderados por Strummer e Paul Simonon, ainda fizeram mais um disco, com vários músicos convidados, em especial nos sintetizadores e baterias eletrónicas. Esse último álbum, que ainda hoje é considerado um feito menor na carreira do grupo, é Cut the Crap, lançado em novembro de 85. Os Clash terminaram pouco depois, com cada um dos músicos a seguir diferentes caminhos, colaborando ocasionalmente, mas sem nunca mais repararem a chama dos Clash. Estamos a chegar ao fim do álbum de família desta semana, com o triplo Sandinista, um dos maiores clássicos dos anos 80 e um dos mais importantes manifestos criativos da geração do punk. Para o fim deste programa épico, com mais de 2 horas, ficam as últimas 4 músicas: Silicon on Sapphire, Version Partner, Career Opportunities e, mesmo no final, Shepherd's Delight. Os Clash, em 1980, no álbum Sandinista. Have you ever asked yourself who holds the key that winds up Big Ben? We'll be right back. Opportunities are ones that never knock. Every you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Oi! Oi. Bus driver, ambulance man, ticket inspector. Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer is to keep you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum